fingir que sofre. Eu sei que não, fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz que inocente, mas tudo bem. Baby, não consigo.